você, nós. Somos rapper das ruas, sempre passando o recado. Ativamente ficou batizado. Tropa de elite que fala do dia a dia, mostrando o canto falado da periferia. Muitos curtem quase toda hora, em casa, na rua, qualquer meio, na escola. Gostamos de ouvir, também de cantar. Somos jovens competentes, dispostos a lutar nesta vida que é vivida por um manto de ilusão. É elite destinada a escravizar a nossa nação. Falamos o que pensamos de uma forma original, transmitindo para todos somente a real. Optando por este lado, nos sentimos mais contentes em passar a ideia positiva para a nossa gente. Cantando e denunciando o lado errado, Marquinhos Brother responsa, passando o recado. Na Zona Oeste de São Paulo, nascem, crescem grupos que lutam por suas raízes. Se lembre do passado das imperatrizes, 1800 e bolinha já havia discriminação. Nossos ancestrais já passavam por humilhação, mas o presente é a ideia e sorte. Sou descendente forte, vou lutar até o fim, ou quem sabe até a morte. Retroceder, nunca render-se, jamais. Vem comigo, aliado, vamos cobrar a bronca pelos ancestrais. Empunhando no poder da rima com um verso certo, vamos espalhar o nosso rap pelo universo. Abra sua mente, também seu coração, agite e cante. Mas esta canção fazemos parte da elite de periferia, lutando por vida melhor a cada dia. Mas não fique parado, venha pro nosso lado, encontrar um lugar ao sol, ser considerado. Mas pra isso tem que lutar, pode crer. E o caminho é bem complicado, é bem complicado. Ativamente na parada ficou batizado. Esse é o nosso som, se ligue no recado, venha ser meu aliado. Ativamente na parada ficou batizado. Esse é o nosso som, então se ligue no recado, venha ser meu aliado. Sem se esquecer dos caras bem chegados, conscientes, MCs, artigo 12, sempre do nosso lado. FBMC, Gangue VRN, face a face, MC Race, chega mais, é tudo com você. Então, irmão, preste atenção, faça crescer a nossa cultura. Curta rap nacional em casa, na rua. Semeia a semente desse movimento, ele nos levará ao nosso livramento. Seja do break, do grafite, do skate. E aí, rapaziada, não fique parada. Se ajudar, o movimento é considerada. Logo mais chegará a virada de mais um milênio. Rap nacional ganhando terreno. Mas pra isso acontecer, não podemos ficar parados, esperando pela mídia ser bombardeados. Escreva rap nacional, curta ele e tal. Não se canse de lutar pelo seu ideal. Reflita cada palavra no subconsciente. Se atualizar a cada dia pra viver contente. Nunca baixe a cabeça, nunca dê as costas para o movimento. Pois você tem um aliado a cada momento. Que nossa mensagem nunca seja em vão. Esse é o nosso toque, é de coração. Ativamente na parada ficou batizado. Esse é o nosso som, se ligue no recado, venha ser meu aliado. Ativamente na parada ficou batizado. Esse é o nosso som, então se ligue no recado, venha ser meu aliado. Sou Marquinho Brother com a nossa rima, passando uma mensagem partindo pra cima. E a do rei, se chega mais, mostra como faz. Big Boy na parada, pode acreditar. Fabiana no vocal, quero te ver cantar.